gostou do 2097. Obrigado, bom dia. got away. Salvador, boa noite, onde passa, decolada, presente. Tá, vou entregar o terreno, boa noite, onde passa. Controle Salvador, voo 1967. Controle, voo 1967. Voo 1967. Salvador. Controle Salvador, 35241. Saída A, rua nível 205241. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Fran 3, 2, 7. É, 1, 8, 7, 3, 2, 7. 808, boa tarde. Alea 321, passa água elétrica. Lima, controle. 1208, graças. Controle Salvador, boa tarde, Santa. Só 340, 3135. Uma 208, grato, mostra a vez. Yeah.